informação privilegiada em entrevista no dia 22 de março, dia de reunião do Comitê de Política Monetária. Ela disse que a taxa de juros poderia cair na reunião seguinte do Copom, após a apresentação do arcabouço fiscal. A ministra disse que não faz parte do comitê e falou mesmo que vários analistas na época. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, brincou com a situação. Tanto a senhora não tinha informação privilegiada que os juros não baixaram até agora. Evair Vieira de Mello também quis saber sobre uma redução artificial do impacto do salário mínimo nas despesas da Previdência em março deste ano. Se Vossa Excelência considera que essas manobras não resultam numa ideia de uma baixa credibilidade, naturalmente, das estimativas públicas. Em tese, a redução artificial das previsões orçamentárias, considerando o valor do mínimo, que era de 1.302, pode ser considerada uma pedalada fiscal. A ministra disse que o governo não poderia considerar o mínimo de R$ 1.320, porque ele só foi oficializado em maio. Tebet disse que até o dia 20 de julho, o governo estará recebendo sugestões para o Plano Plurianual 2024-2027. Este plano elenca as prioridades do governo para um período de 4 anos. Mas o governo também trabalha para um planejamento até 2040. Ela afirmou ainda que o executivo vai lançar planos regionais de desenvolvimento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A ministra alertou os parlamentares de que existem recursos para projetos de desenvolvimento municipal e estaduais oferecidos por organismos multilaterais dos quais o Brasil faz parte. Segundo ela, o governo quitou boa parte das suas dívidas com esses organismos. Isso abriu espaço no FOSEM, Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, por exemplo, de R$ 350 milhões de reais em novos financiamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou que, uma vez apresentado formalmente, o texto da reforma tributária será aperfeiçoado e debatido antes da votação pelo plenário na primeira semana de julho. Mais detalhes com Luiz Gustavo Xavier. Lira comandou nesta quinta-feira reunião com governadores e representantes dos 27 estados, além de líderes partidários e o relator do texto, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Lira disse ainda que deve se reunir ainda com representantes de outros segmentos interessados na reforma e com prefeitos de capital em busca de uma proposta consensual. Aqui foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas. Eu entendo que serão acomodadas dentro do texto. É um tema complexo que precisa de ajuda de todos e o momento é agora. Nós temos a obrigação de lutarmos todos juntos para entregarmos a melhor reforma tributária possível para o país. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que os chefes dos executivos estaduais estão dispostos a fazer um esforço para buscar o consenso na maioria dos pontos da reforma. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ponderou que ainda precisam ser detalhadas as possíveis perdas de arrecadação dos estados produtores com a reforma e as formas de compensação dessas perdas. Como estados que não têm a mesma estrutura de outros poderão crescer. Precisava ainda de uma outra política capaz de poder ter a capacidade de crescimento. Um dos pontos em discussão é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permite aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. A ideia é que a reforma tributária crie um imposto sobre bens e serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. O desenho afetaria estados produtores, como Goiás e Mato Grosso, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Oito horas em ponto. Quem ouve gosta. Rural FM. Rural FM 87,9. Tocando por sucesso que você quer ouvir. O rádio, mais do que nunca, prova sua relevância e abraça a sociedade com aquilo que o cidadão quer ouvir: a verdade. O rádio nos dá a tranquilidade de o que está sendo noticiado em nossa programação é de fato verdade. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo que não precisamos é de notícias fantasiosas, mentirosas, as tais fake news.

pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Chama a zagueira. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. De outra pessoa querer me usar. De Ouro Verde de Goiás. Você sempre fez questão de divulgar. Gostava do meu beijo e do meu jeito de amar. Agora tá andando só com gente rica. Minhas mensagens faz questão de ignorar. Não me responde mais e nem atende o celular. Você já foi mais humilde, mas não é por isso que eu não vou mais tentar. Eu ainda quero te pegar. E aí? Oh, dá moral pros pobres, dá moral pros pobres. Quando eu te conheci, você não era assim. Oh, dá moral pros pobres, dá moral pros pobres. Responde seu bebê, quero te ver voltar pra mim. Oh, dá moral pros pobres, dá moral pros pobres. Quando eu te conheci, você não era assim. Oh, dá moral pros pobres, dá moral pros pobres. Responde seu bebê, quero te ver. Volta pra mim. Chora, seu fogueiro, mano. Agora tá andando só com gente rica. Minhas mensagens faz questão de ignorar. Não me responde mais e nem atende o celular. Você já foi mais humilde, mas não é por isso que eu não vou mais tentar. Eu ainda quero te pegar. Diz aí, vá. Quando eu te conheci, você não é assim. Vou dar moral pros pobres, dar moral pros pobres. Responde seu bebê, quero te ver voltar pra mim. Vou dar moral pros pobres, dar moral pros pobres. Quando eu te conheci, você não era assim. Vou dar moral pros pobres, dar moral pros pobres. Responde seu bebê, quero te ver. Vem, bebê! Oh. Quando eu te conheci, você não era assim. Responde seu bebê, quero te ver. Volta pra mim. a moral pra nós. Oito e onze. Mais música, mais lançamentos. Rural FM, a sintonia que faz a sua alegria. 87,9. O sucesso está de volta. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Não parei de seguir sem querer, eu só tô evitando sofrer futuramente. Cedo ou tarde você vai ceder o convite de alguém pra beber, vai tá carente. O processo é natural, a vida é assim. Alguém depois de mim, sei que vou ficar mal. Não dá pra ver, pra seguir minha vida eu parei de seguir você. Não dá pra ver, solteiro namorando eu prefiro nem saber. Não dá pra ver, pra seguir minha vida eu parei de seguir você. Veja bem, foram malte, malte amei para tudo. Mandar esse áudio agora, será que é seguro? Continuo absolutamente com absolute outras coisas na mente. Mas mexer no meu copo é melhor que mexer com essa gente. Ainda bem que eu parei em um surto de lucidez. Então misturar as coisas, pegar meu grãozinho de boa. Traz o uísque e o isqueiro, que aí eu esqueço de certas pessoas. Pra que mexer no fim?